venga con Dios, que sea sincero. Estamos aqui em mais um Asila Cash. Ai, Beto, e no episódio de hoje é sobre a vida do Joel. Preguiça. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Em outras palavras, arquivo confidencial do Manel. Eu sou o Joel Suki e hoje eu não tenho frase, né? Cara, começou com preguiça de pensar. Aqui é o Vitor Ferrolho e preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. Pois é, né? Aqui é Telos e eu tô com preguiça de falar frases. Essa aí é a forma dele. O bicho só criou uma nova roupagem, né? Pra fazer quase. E eu sou o Neto Maru e eu ia bocejar, mas perdi a vontade. Gente, tá doido, é muito ruim, mano. Quando o cara perde a vontade de bocejar, mano. Só não é pior do que espirrar, mano, e perder a vontade. Pois é. Ei, mano, vamos gravar amanhã. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Asila Cast. Vamos lá. E-mails do episódio 116, né, Neto? 116 não, né? 115. Sobre onde a gente falou de Zelda, né, rapaz? Olha aí. Realmente, né? Muita gente esperando, né? Pra muitos, uma das maiores sagas, né, da Nintendo. Exato, cara. E vamos para os recados semanais, rapaz. Olha aí. A gente sempre começa lembrando o pessoal, né? Pra quem quiser participar mais do Asila, Vila, né? Uma pessoa não, se quiser não só ouvir, né, o programa, mas também, sim, se quiser interagir com a gente, né, procurar a gente nas redes sociais, no Facebook, né, no facebook.com/azileito. Sim, no Twitter também, né, o @azileito. E mais do que nunca a gente pede pro pessoal acessar o site, né, cara, azileito.com.br, que tem gente que nem passa lá, né? Tem gente que misteriosamente consegue o programa, né, sem precisar acessar o site. Pois é, o iTunes aí, né? Mas dê uma acessada, né? Lá, entre, clique, pelo menos pra conhecer, né? Uma vez por dia. É, ou verdade. Duas, né? Ou três, né? Não, mas tem muita coisa rolando lá, né, cara? Os textos que a gente publica lá, né, e tal. Tá uma coisa parada massa. Tá cheio de coisa bacana lá. Exatamente. E pra relembrar o povo também, se quiser ter o e-mail lido aqui, é só mandar pra azilacast@azileitor.com.br, né? Pete aí, pra o cara tá dirigindo, né? Já tá. azilacast@azileitor.com.br. Manda um e-mail e conta a sua história, né? Pra gente poder ler aqui ao vivo. Exato, cara. A gente lê também os e-mails dos casts passados, né, cara? Se o e-mail for foda ali, o cara tem seu e-mail lido aqui também, né? É, o e-mail tem que ser muito bom pra ter, pra, como é que se diz, passar na repescagem, né? Mas... E a coisa mais importante, comprar pelos links do Submarino, que é mais importante do que nunca, né? Principalmente pro seu bolso, né? Porque a Submarino sempre tem as melhores ofertas e clicando pelo link do Azileiton, o desconto é ainda maior, né? Não, isso aí é verdade, cara. Isso aí é sem sombra de dúvidas, viu? Isso aí. Continuar com a campanha, indicar o Azileiton para os seus amigos, né, cara? Se você tem aquele amigozão mala e tal, né? Envia o Asila Cash pra ele. Ou então pro seu melhor amigo também, né, cara? Então pros seus familiares, né? Porque o Azileito é um dos programas mais indicados entre familiares, né? Mas aí é verdade, viu? Todo mundo... Não, meu irmão começou a ouvir, não sei o quê, né? O cara sempre diz isso. Inclusive as mães, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma grande audiência de mães, né? Que ouvem também o programa. Um abraço a todas as mães, né? Nós temos aqui o e-mail do Emanuel Menezes, 14 anos, ouvinte clássicos, né? Já enviou e-mail antes. Jogador de LOL, emprego do futuro, né? Que a gente já falou aqui. Fortaleza, Ceará. Agora eu acho que quando o cara mandar o e-mail dizendo que é jogador de LOL, ele tem que dizer com qual line ele joga e com que campeão, né? Qual é o campeão que tu tá jogando aí? Atualmente eu jogo com o Victor na mid e eu jogo... com o Victor na mid. Resumiu tudo, né? Victor na mídia. Eu tô jogando atualmente com Trinda no top, né? Trindazão, ele é foda, viu? De vez em quando eu jogo top com Garen, mas só quando eu preciso fazer full tank ali. Pra frescar, né, cara? Fala, galera do Asila. Muito bom esse cast do Zelda, né? Que ele diz aqui. Tava na hora de vocês lerem meu e-mail ao vivo, quebrando galho, espalhando o Asila para os meus colegas do mal. Olha aí, o ouvinte já tá espalhando a palavra, né? Cara, eu já tô todo maceteado nas gírias, né, aí da gente. Quando escutei o cast, bateu aquela vontade monstruosa, violenta de jogar The Legend of Zelda, Link to the Past, de Super Nintendo. Inclusive, depois do programa, eu abri uma memória no Ocarina of Time. É, eu abri uma memória no Link to the Past, viu? Foda demais, viu? Apesar de já ter zerado 4 vezes, olha aí, o cara tem 14 anos, mas é nostálgico, né? Esse cara aí sabe de tudo e mais um pouco. Pois é. Sou o irmão do Paulo Roberto, o mestre do PC, vídeo. Programa um dos mais espalhados entre familiares, né? Tá aí a prova. Já que não custa nada soltar o áudio da barata, é isso. Tá uma barata zona aqui no meu quarto. Stuart Marcelo. É, a gente leu o e-mail dele no cast passado, né, cara? O Stuartzão, né? E aí, negada do Asila, gostei demais do podcast sobre Zelda. Fiquei esperando ver se sai alguma... Fiquei aqui esperando pra ver se sair alguma vazilada. Mas todo mundo fez a pesquisa direitinho. Aí. Inclusive, nesse programa aí, a gente tava munido do livro do Ferrolho, né? Que, segundo ele, tem tudo, né? É o livro, a Bíblia do Zelda, né? Diz aí. Que aí a gente já ficou embasado aí pra não dar nenhum deslize muito sério, né? Pois é. Bom, já escutei alguns podcasts sobre o assunto e digo logo, o Asila Cast foi o melhor e mais divertido sobre isso. Bom, como muitos também, eu tenho uma Triforce ocupando quase todo o meu antebraço. E como obviamente a maioria não sabe do que se trata esses 3 triângulos. O cara pensa que é uma parada arquitetônica, né? Da cabala, né? Pois é, né? Então alguma coisa demoníaca, né? O cara é assim. Você tá, a Triforce é uma tatuagem barata, simples, né? Não tem como o cara errar uma Triforce. Pois é, né, mano? 3 triângulos, beleza. A gente devia obrigar o Manel, né, a tatuar isso aí. Não, o Manel tem que ser o triângulo do Manel, né? É, o Manel tem a própria Triforce dele. Bom, principalmente minhas tias, quando me indagam, ao invés de perder tempo explicando o que é a Triforce e o que é o jogo The Legend of Zelda e tudo mais, eu olho pra cara das pessoas e dou uma resposta mais ou menos como elas querem ouvir. Minhas tias são bem beatas e quando me perguntam o que significa isso, na mesma hora eu digo, é satanismo, é a trindade do demônio. Não, não é isso aí não. É não, né? Satanismo. Taria Santíssima Trindade. Na verdade, eu dizia exatamente isso aí, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanismo, símbolo do diabo. Taria. Da Santíssima Trindade, a mandala da prosperidade, triângulo da bermuda, enfim, dependendo do quem for. Cara, isso aí é uma trollagem até bacana, né? O cara sempre inventa uma coisa diferente e tal. Sabe que nesse tipo de trindade, de, vamos dizer assim, de trollagem, mano, tinha um amigo meu, não sei porque eu me lembrei disso agora, que toda vida que ele vinha passando, alguém parava pra pedir informação, né? O cara tava no carro meio perdido. Ele sempre ensinava um caminho que não tinha nada a ver, mano. Isso, cara. Eric Lima, programador. Isso é foda, né? Programador. Isso é o fodão. Olá, Asilas, estou mandando esse e-mail só pra dizer que acabei de ouvir todos os casts. Vixe Maria. Aí ele é fodão mesmo. É, agora eu posso dizer que sou um asilado em dia. Olha aí. Meu irmão cansou de entrar no quarto e eu tá ouvindo o cast e falar. Ei, bichão, tu não cansa não, é? Não se preocupem, vocês são o melhor podcast da galáxia. Eu ouvia muito isso quando o cara jogava videogame, né? Que a mãe entrava no quarto. Ei, bichão, tu não cansa disso aí não, mano? Pois é, né? E as camisas do Asila, quando saem? Olha aí, rapaz. Aí a gente tem que dizer que bem antes do que ele possa imaginar, né? Ia ser com média uma com a frase... Vá pra porra, sua vaitola! Olha aí, mano. Olha aí, olha aí. Quem sabe, hein? É, a gente só tem pra dizer pra ele uma coisa, né? Aguarde, né? Vai juntando dinheiro, né? É, pois é. devagar, é devagar. Ei, mano, falar em preguiça, mano, vou dizer, vou começar logo aqui, mano. É osso. Ali que tu deixou de trabalhar porque tava com preguiça. Tô indo de carona aqui, né, pro trabalho. O cara passa aqui 7h45, aí eu boto o despertador pra 6h45. Aí o cara começa, mano, aquele negócio. Aí vai o soneca, aquele negocinho, o despertador fica tocando, o cara bota o snooze umas 5, 6 vezes, aí quando dá mais ou menos 7h30, é que o cara se levanta. Ei, mano, o cara ficou puto um dia desse, mancha. Eu me acordei 8 horas. Aí ele disse: ei, velho, eu tô indo embora, ó. Eu disse: ei, mas espera, macho, pô, que eu fiz uma carreira, mano. Acontecia, né? Direto ali comigo. Manel é. Pegar carona com o Manel, né? Maria, velho. Toda vida o Joel me atrasava a carona, macho. Era osso demais, viu, mano? Atrasava. Mancha, eu ligava 3, 4 vezes pro Joel. Joel, vamos, Joel, mancha, esse bicho. Tá calma, mano. Eu tô chegando. O Manel aí, mano, é tão violento de um jeito que ele faz é desligar logo, mano. Celular com tudo logo. Tira a bateria, rebola a bateria na parede. É, mano, pra trabalhar eu não sei não, mas eu sei que das vezes que eu precisei do Manel de manhã cedo, mano, o cara marcava, não, mas vamos sair 8 horas, beleza. Ó. É, pô. Toda vida que chegava 7 na casa, horas eu já tava lá esperando, né? Dormindo, mano. Já tava, né, uou. A mãe dele chegava assim, peraí que eu vou acordar ele aqui. E o pior de tudo, macho, é que essa carona vai se mudar, não vai mais ficar aqui, né? Vai pro outro estado. E eu perdi a carona, velho. Aí se fudeu lá. Pois é, mas tu tá morando com ciganos, né? Porque a negada passa. Toda semana tu e teus amigos vão se mudando, mano. É, não, tá trabalhando, mano. No circo, mas. É, não. É porque férias de verão aqui a negada faz. É estágio e tal, não sei o que, na época de verão. Aí o cara vai voltar pra cidade dele pra estudar. Aí o que que acontece? A única pessoa que mora aqui na redondeza é o chefe, mano. Vixe, é o coordenador do projeto. O nome, mano, do cara é o chefe. É o chefe, né? O chefe do projeto, tá? O coordenador. E o pior de tudo, mano, é que o desgraçado é britânico, macho. Eita! Macho, o cara é pontual. Tá, essas paradas? Não, o cara é pontual, velho. A gente teve uma reunião da negócio de segurança no trabalho e tal, não sei o quê. Véi, o cara bota no PowerPoint, antes de começar a apresentação, ele bota contagem regressiva, zona bem grande assim no slide. Pra hora de começar, vai começar 9 horas em ponto. Aí ele bota o cronômetro lá. 9, quando dá 9 0, horas 0. Em ponto, aí o cara fecha a porta. Macho, o bicho é maníaco. Tu já pensou se eu vou pegar carona com esse inseto, macho? É, mas quer dizer que esse negócio da pontualidade britânica é verdade mesmo, né? Ei, macho, é verdade. É, né? Não, é verdade mesmo, velho. O cara é doente, mano. Eu não sei como é que vai fazer, não, mano. Como é que eu vou pegar carona com esse inseto? É porque ele não conhece o Manel, viu, mano? Se ele trabalhasse um mês com o Manel. Ou o Manel tomava jeito. Ou o Manel tomava jeito. Então ele infartava, né, o cara? Vai ser do dia 1º de agosto até o dia 13 de agosto, eu vou estar nessa pendenga, mas vamos ver. Vai de bike, mano. Você é preguiçoso, porra. Ei, macho, é em outra cidade, mano. É tipo no Maracanaú, se liga. É tipo quase uma hora de vídeo. É, não tá fácil pra ninguém, né? Eu quero pensar que nos Estados Unidos tem emprego e é uma porra dessa, mano. É, o cara é pra trabalhar no McDonald's, mano, tem que ir de uma cidade pra outra. Negócio do despertador aí, mano, de parar o despertador, tá doido? Eu já faltei o trabalho por causa da parada dessa aí. É foda. Eu trabalhava de professor de informática, mano, trabalha longe. Aham, eu sei, pra disfarçar do emprego atual, né? É, pois. É aí, eu trabalhava no sábado também, mas sábado era bem de manhãzinha. Puta que pariu, o cara levantava no sábado. Sábado é osso, mano. Aí o cara já tava com a preguiça medonha, né? No sábado, aí o despertador toca, o cara fica puto já. Já começa a dar uma dor de cabeça, cara. Puta que pariu, mano, jego. Essa é zona forte, né? Tirei o despertador, botei no soneca, né? Aí é tipo 5, 10 minutos, né? Que ele dá tempo pro cara. Começa a despertar de novo. Eu sei bem que não despertou. Eu acordei, já tava começando, era aula, todos os alunos esperando. E eu em casa. Coordenação te ligando, é bom, não, cadê? Eu não sei porquê, mano, que quando me ligaram de lá, eu atendi, mano. Era pra eu não ter atendido. Os caras iam pensar que tu tinha morrido, né? Aí ficava um negócio mais. E o cara fica tentando disfarçar aquela voz de sono. Ei, é o pior. É o pior, o cara tá com a voz mais grossa do que parede de igreja. Vai atender o telefone. Alô? É. Parece, sei lá, outra pessoa, mano. Chama o Joel, né? A moral do cara. Cadê? Me chama o Joel aí, mano. O cara vai atender o celular com sono, mano. O cara fica meio com vergonha, o cara se levanta da cama, assim. Aí o cara já se prepara, o cara dá um grito. Alô? O cara achando que tá se garantindo. Aí o cara dá verdade. Ô, tudo bom? Aí, na verdade, o cara tá do... com a voz toda grossa ali, o cara com a cara inchada, né? O Manel aí tá com tanta preguiça que ele tá falando porra nenhuma. Tá nem falando. Isso aí é otário. O Manel já agarrou deitado. É, mano, fala não que eu tô deitado. Eu me lembro de uma vez, mano, que eu tava com tanta preguiça que eu fui inventar esse negócio de gravar dormindo, ou gravar deitado, e dormir durante a gravação, mano. Mas, assim. E de repente, no meio do cast, o cara começa a roncar. Que putaria é essa? Ah, de doente. Deixa de ser doente. Mas já preguiça do cara, velho. Que pariu, velho. Ah, mas isso aqui, essa bosta tá com putaria comigo, uma rádio, quem galcão. O que que tá fazendo aí, velho? Tô curando a coragem. Ixi, meu Manel aí no trabalho, mano. É uma preguiça. Não dói, né, macho? Sou o cara mais dedicado, macho. Acho que esse bicho tem preguiça até de abrir as pastas, mano. De qualquer estabelecimento que eu esteja, eu sou o mais dedicado, macho. É, doido, né? O cara fica até mais tarde, leva o computador pra casa, dá o gás e tal. Joel aí, macho, deu um minuto, o bicho saiu correndo. Fica até mais tarde porque fica com preguiça de voltar pra casa. Levantar ali. Não, eu tô no ar-condicionado aqui. Passou a massa, ó. Cai dentro, velho. Primeiro que o cara levar o computador pra casa pra trabalhar de noite é seu otário. Isso aí é. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tá duas, uma. Leva o trabalho pra casa porque acumulou o trabalho por causa de preguiça. É, vagabundagem. Ah, exatamente. Opa. Aí o cara acumula trabalho com sua porra e vixi, mas não vai dar tempo de fazer até o prazo. Aí tem que levar o trabalho pra casa. Aí o pior é que no outro dia, quando esse bicho chega pra trabalhar, o chefe dele aí dizendo: cadê a fela da puta? Cadê a fela da puta? Manel aí tinha a mania de dormir dentro do banheiro. Chegava assim e tava dormindo dentro do banheiro. É. Ei, doido, eu não sei como é que a negada consegue, não, Omar. Eu também. Uma das últimas empresas que eu trabalhei, mano. Normalmente, mano, no horário do almoço, nas outras empresas que eu trabalhei, era um negócio mais animado e tal. O pessoal conversava, a internet ficava mais livre, né? O pessoal oferecendo e tal. Mas uma das últimas empresas que eu trabalhei, mano, tu é doido, os caras dormiam, mano, no horário do almoço, mano. Era sagrado. Aí tu é doido, mano. Trabalhavam em 5 pessoas numa sala. Aí o chefe lá fechava a luz, ó, botava os pezão em cima da mesa. A cadeira dele era uma daquelas grandonas, mano, reclinável, tipo uma poltrona. Eu tô ligado. O outro garotão lá, mais antigo, lá dele, mano, mas sempre estaria, mas o cara encostava o cotovelo na mesa, apoiava a mão, a cabeça dele com a mão, mas e dormia numa boa, mano, que roncava, doido. E eu sem saber o que fazer, mas eu quando cheguei novo na empresa e tal, ego, mas será que eu liguei aqui o monitor e tal, a claridade atrapalhar o meu chefe? O cara todo deslocado, mas tinha negado dormia, mas tava nem vendo, ó. Aí o almoço era uma hora e quando dava uma hora bem certinho, os caras se levantavam, davam uma espreguiçada e voltavam a trabalhar. Então nem voltava mais, né, na sexta-feira ali. E o pior de tudo, macho, não é nem preguiça de fazer as coisas, fazer o trabalho. É o pior, mas eu acho que não é só comigo, não. Não pode ser só comigo. É preguiça de acordar, velho. Então isso aí é a pior coisa que existe. Macho, tu é doido, mano. Como a galera diz, acordar é fácil. O problema é levantar, meu chato. O cara acorda, mano. O cara dá aquela acordada, o cara olha pra janela, assim, olha pros pés, assim, aí não, o cara mano, fica revirando os olhos, assim, de novo na cara. Ah, isso aí já é exorcista aí. Isso não existe. Eu estaria que às vezes, meu, eu me levanto com preguiça. Às vezes, né? Às vezes. Pô, eu tenho preguiça de levantar, mas quando eu levanto com a preguiça. Aí o cara fica deitado ainda, né? Com os olhos meio entreabertos. E o cara fica pensando, mano, uma desculpa pra dar pra ir não ir trabalhar, mano. O Rafa fez muito isso, ó, mano. É o meu início profissional, mano. Principalmente, mano, naquela época chuvosa, mano. Que o cara acorda, mano, tá aquele tempozinho de chuva bom e tal. Eita, pô. O cara levanta, corre o risco de chegar encharcado no trabalho, se não tiver um guarda-chuva que preste, uma capa de chuva, sei lá. Aí o cara... capa de chuva tu levantou, fora o cara ser motoqueiro, mano, eu acho que essa bicha não é muito viável não, ó, mano. Depende da capa, tem umas capas máximas. É, mas, ó, você sabe que eu nunca vi, mano, um pedestre assim, sei lá, em todo local que eu trabalhei, mano, o cara ir pro trabalho de capa de chuva. Eu só usei quando era pivete mesmo, né? Ah, mano, não é aquelas capas de plástico que tem um desenho da moranguinho que tu usava, não, mano. Moranguinho, ó. Só... quer um cigarro, mano? Olha o outro. Capa de chuva. Mano, capa de chuva. Essas capas de chuva eu só confio nas amarelas, por causa do desenho do pica-pau. Porque não tem como o cara ser atropelado, né? Com aquelas bichas. É, mas é mesmo. Aquelas das cataratas do Niágara, né? O desenho. Que eu vejo uma capa de chuva amarela, mano, só lembro dessa porra. É putaria, mano. Na verdade, eu não preciso nem ver, mano. Falou de capa de chuva, esse doente falando dessa porra, dessa capa amarela, mano. Mas já deve ter uns 10 castes diferentes, mano. Não sei o quê, a capa de chuva, ele... Não... É o que, mano? Não caiu, ó. Não, aí caiu. Incorporou o personagem, ó, caindo da catarata. Eu ia dizer o quê, mano? Que dia é hoje, né? O cara... Tem um negócio ali que dá preguiça, mano. É o cara pensar na segunda-feira, viu? É, não fala mesmo que quando o cara escuta a vinhetinha do Fantástico... Pá, pá, pá, pá, pá. É o desespero, velho. O cara sabe que a segunda-feira tá chegando. O que tu assiste domingo à noite aí na televisão da Carolina do Norte? É, por isso. Pra começar que eu não assisto televisão, eu jogo videogame. É, cara. Dá nem pra sentir, né? A segunda chegando ali. É. Xingando o cérebro, né? Eu fico mais assistindo mesmo coisa na internet, YouTube. Sim, ou então, já é verdade, série, tá? Mas tu não tem televisão, mas pode se abrir com a gente. Eu jogo videogame no micro-ondas, mano. Aqui é high-tech. Tu disse que comprou um Wii U, mano, pra poder jogar pelo controle. É. Ah, mas eu tô jogando o Zelda do Wii. Caguejou. Caguejou. Ó o outro, mano. Gaguejou. Tá incorporando o tema mesmo, viu? Manda aí. Gaguejou. Manda um distúrbiozão cerebral doideiro aí. Agora o negócio, macho. O bom da preguiça é o seguinte. O que é o bom da preguiça? O bom é coçar a frieira. Ei, mano. Meu tio ali dava mó valor essa taria de coçar a frieira, eu tinha muito nojo dessa porra. Puta. Ei, não, que... mano. Cara, quem é o pai do Jack Chan? Não, mano, meu tio. Ah, pô, meu tio, como se o pai do Jack Chan não fosse tio dele, né? É, não. Não. Não, tu não disse não, mas que o cara é teu primo. Então, se ele é teu primo, ele é teu tio, pô. É a minha, é a minha como tia. Como é, mas se o cara é meu primo, ele é meu tio ao mesmo tempo. É o pai dele, irmão, quer dizer. A mãe do Tarciano é que é minha tia, velho. É, tia Kengama, é que lascar, mas o qualquer conceito. Um que casar com a tua tia vai ser o teu marido pré-tio, da mano. Tia dele, mano. Não, vai ser o pré-tio, mano. Que pré-tio, velho. Quase tio, entendeu? Que existe essa porra, velho. Sim, se for pré-tio, até aceito. E aí, mano, ele coçava assim com aquelas tampinhas de Coca-Cola, mano, daquelas de gás, de vidro, aquela de ferro ali. Aí é a modalidade olímpica. Esse cara pegar é uma doença, mano. Tá, então, tinha aquele cara que passava o dia trabalhando com o sapato acolchado, só pra quando chegar no final do dia ter aquele prazerzinho, né, de tirar o sapato acolchado e tal. É, mas tá aí, é um prazer mesmo, viu, velho? Não sei o que é melhor, mas se é mijar de bexiga cheia, cara apertadão, cara, aquela mijada. Ou se é o cara tirar o sapatozão apertado assim que chega em casa, ó, mano. É isso aí, mano, é o conceito aí valor, de preguiça, né? Aí. Conceito de estratégia em grego. Seu coordenador. Hoje não, meu senhor. 05 está dormindo. É, o bom da preguiça é despreguiçar. É, gostou, hein? Porque o cara tá com preguiça. Logicamente, ele irá logo em seguida despreguiçar. E logo após a despreguiçada, ele se sentirá relaxado. E isso é muito bom. É, mas tem vezes que eu me espreguiço, mano. Tanto que eu fico tonto, mano, da cabeça. Eita, mano. Como é, mano? Tu tá doente, mano. Isso aí é labirintite, mano, não? Vai morrer, mano. Fica tonto, como assim? Por isso que esse bicho levantava lá na cadeira do trabalho, dava duas cambaleadas pra trás, assim, mano. Tinha uma menina que trabalhava comigo que tinha essa parada aí, mano, você estaria, mano, diagnosticar o labirintite, mano. Labirintite. E o outro veio dizer que é a preguiça, ó, estaria. Eu ouvi estrabismo aí. Não tem nada a ver. Estrabíssimo. Tem nada a ver com a outra ideia. É isso aí, né? Eu quero dizer. Ei, mano, agora outra coisa também que eu me lembrei, mano, que deu uma preguiça, mano. Foi na época que quando eu era mais, quando eu era pivete, mano, que eu brincava de Lego, ó, mano. Ixi. Cara, espalha o Legozão todo no chão, aí termina de brincar, mano, a hora de guardar os brinquedos. Eita, cara, ei, mano, tá preguiça, ó, mano, eu me lembrei, agora eu fui buscar lá no fundo do túnel, ó, mano. O cara tirar as coisas é bem moleza, né, o cara guarda. É. Ei, mano, é mesmo, guardar os brinquedos, mano. Tava preguiça, montar os brinquedos, montar essas coisas assim, quebra-cabeça, sei lá. Ah, montar quebra-cabeça, minha irmã, fala em montar quebra-cabeça, minha irmã montou um quebra-cabeça de 3 mil peças, passou, eu acho que ela passou mais ou menos 2 meses ou 3 meses pra montar. Ok. Depois, foi mais o cara chegando assim do lado, aí tá com a mãozada no quebra-cabeça, pá! Não, tu não entendeu, mas foi um programa de preguiça, mas ela demorou muito e não tinha muita coragem. Não, ela não demorou muito, não, eu acho que ela foi bem, porque ela estudava e tal, não sei o quê. Era só nas horas vagas. Agora eu digo assim, eu o problema foi a mesa, né? Não, o que lascava era grande mesmo, quebra-cabeça, mano. Aí o que lascava, mano, é que às vezes eu não tinha nada pra fazer, tava passando nada que... Aí eu ia ajudar ela a montar. Macho, eu sentava duas peças e desistia, mas não aguento não, mano. Dá algum agonia, o cara... Ah, já vou montar isso. Montava duas peças e dava preguiça, eu desistia. Tu sabe que a nossa geração nem tanto, mas a geração que tá vindo agora, os caras que estão com 15, 16 anos, aí que os caras vão ser preguiçosos mesmo, viu, mano? Automático, tudo eletrônico. É, mano. É, não existe mais. É tudo gordo, né, mano? O cara instala um aplicativozinho que monta o quebra-cabeça ali todo dia. Eu vou dizer um negócio, mano. A universidade do mar, agora todo celular tem foto. Cara, antigamente o professor escrevia as coisas na lousa, o cara pegava, tinha que copiar a lousa todinha, agora o cara vai e bate a foto. Aí lascou, mano. Ei, Dado, agora tu levantou um tema interessante, viu, mano? Porque eu não... Vocês faz tempo que não estudam, mas pra quem ainda estuda e tudo, mano. Hoje em dia os esquemas de peça é extravagante demais, mano. Tem um cigarro, né? Já chega assim, cara. Aí me diz aí que eu procurar um médico. É doido, mano. A galera que trabalha com tecnologia, mano, trabalha em prol da preguiça, macho. Mas é, macho. Mas se não fosse a preguiça, macho, é a alma do desenvolvimento, mano. É, mano. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é o mundo, mano. A preguiça. Mas é, mano. Pera aí, mano. A alma agora o Banel se sentiu importante aí, filho de uma palavra. É, mano. Tu já pensou, macho? Se o cara não tivesse tido preguiça de andar, macho, nunca tinha sido inventado a roda, mano. Não é nem pra andar, não, mas é pra carregar as coisas em cima da roda, mano. Aí vai, agora falou o Jota. Falou o Jota. Não, cara, não. É aí que tá. Puta que pariu, mano. Claro que é uma comparação hipérbole, né, Chapo? Não, mas você tá errado. Você tá enganado. Na verdade. Aí tu vê, mano. Na verdade, eu ia dizendo. A galera que dava aula, por exemplo. Como tu disse aí. A galera escrevia no giz ali e tal, não sei o quê. Hoje em dia, não. Projetou o PowerPointzinho. Aí o cara fica só de longe com o controle remoto, olha. É, ainda tem aquele apontador vermelho laser, né? É, fica um... De tudo, mano. Que eu tava lembrando, tu falou um negócio certo aí. Eu tava dizendo, o aluno de hoje é preguiçoso, né? E o professor, cara, né? O cara vai tirar foto. Tem professor que tem um PowerPoint, tem 3 anos seguidos, o cara não troca nem a data do PowerPoint. É o mesmo PowerPoint. Isso ia acontecer muito na faculdade, ô, mano. É o mesmo PowerPoint. De um semestre pro outro, professor não queria mudar nada, mano. Quer ver, quando eu entrei na faculdade, mano, a mochila de lá, mano, os livros de lá eram do Windows XP, mano, ainda. Ou antigamente era só o quadro negro, né, aquela lousa zona com jeansão e tal. Hoje em dia é um computador, um laptop, né. Não, é. Isso, né, hoje é tablet, né, cara. Só pra tu tem uma ideia, mano. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que chama clicker. Ixi, meu irmão, aí é que o negócio deve estar sério. É, não, é. Se liga, aí tem prova, se ele tem essas provas, teste rápido, exame relâmpago, não sei o quê, quiz. Aí o aluno tem que comprar o clicker, que é tipo uma calculadorazinha, aí tem as opções. A, B, C, D e E. Não, aí o professor vai botar a questão na lousa, no PowerPoint, né, lá na frente. Aí, na tela, aí aparece lá, item 1, 2, 3, você responde usando o controle. Aí, tipo, 300 alunos... É massa, doido. Eu acho que é genial, viu, mano? Isso aí, mano. 300 alunos no auditório, aí o cara pega e sai tudo errado. Conectado, tudo. Eu acho massa. Só que é a preguiça do cara corrigir as provas tudinho na mão, tá pensando? Ah, esse professor é genial, mano. Inclusive, não, se eu fosse professor, eu iria adotar isso aí, mano. Que é o cara já mas é massa, mas é massa, é massa, é massa. Não, eu tô dizendo. Vai trazer de souvenir pra você ir pro Brasil, mano. Souvenir. Eu vou ficar com cliques, não vai adiantar, não vai servir de nada, só pra... Vende na feira de Parangaba, mano, como controle remoto do teu Corolla aí. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Mano, o castzão aqui é especial, Manel, ó, mano. E o pior é que esse bicho tem engorda, não história de preguiça, toca, mano. Percebeu que é de estar com 82 quilos, mano. Eita, é bom, mano. Ah, ele deve ter até baixo, viu, de mano? Músculo, mano. É dentro, mano. De músculo. Baixo, ó, eu... Você tá com 2 dígitos. O quê? Tu pra chegar nos 100 é 2 palitos, viu? É tu que tá nos 100, né? Ó, doido, mano. Eu tô pesando a mesma coisa do que tu, mas a minha definição muscular, mas eu tenho Valeu, aí, mano. Definição muscular. Você deixou a foto do Neto agora, mano. Esse comentário aí, mano. Puta que pariu, mano. Sim, Manel, fala aí, mano. Esse bicho quer dizer que não é preguiçoso, Manel. O bicho tá com preguiça até de comentar, mano, as coisas aí. Mas eu sou a coragem humana, mano. É, então, a gente vê pela voz. Um cara... O Fernando fala, mano, pra contar as histórias de preguiça do Manel, mano. Eu sou um cara totalmente proativo, mano. É, tá doido. O cara já tá ali pronto pra guerra. Eu me lembro que o Joel disse que quando tu entrou lá na empresa, mano, foram te dizer o conceito de proatividade, mano. Tu ficou arregalado, mano, até voltar pra casa, mano. Esse não, esse neto. O Joel tá dizendo. É, mas não, mano. Tem essa parada aí. Já tem, mano, proatividade, tá no seu pé. Ah, mas deixa putaria, mano. Teve dia aí que eu achei putaria demais, mano. Era alguma coisa do cara ficar até mais tarde, assim. Dizendo que mandou. Não, o negócio da demissão, mano. Pronto, é negócio de o cara ser demitido. Falaram que o cara ia ser demitido as primeiras vezes. Né? E até ficou arregalado, assim, o zoião. Dizendo que o fundo de trás do Manel ficou escuro. Desenha aí, João. Foi naquela vez. Ele riu mais do que contou essa bosta, mano. Foi assim, mano. Teve uma reunião lá no trabalho do Manel, mano. Aí disse assim, rapaz, vai ter uns cortes aí, mano. Aí o pessoal, vixe, mano, isso aí nessa hora o Manel ficou com os olhos arregalados, mano. Catatônico, se liga. Aí, não, mas não sei o que, não, mas os piores vão ter que sair tudo. Aí foi tipo um filme, mano. O Manel ficou com o olho arregalado, aí. A tela ficou. O cenário ficou escuro e ele do mesmo jeito, só que dentro do carro já voltando pra casa. Assim. Tem outras coisas ali que a humanidade inventou, mano, em prol da preguiça. Mano. Controle remoto, mano. Hoje em dia o cara se levantar pra mudar de canal, mano, correr de outro mundo, sabia, mano? É, mas não é besta, não, mas tá uma bosta muito grande, mano. O cara tá deitado na cama ou no sofá, sentado, não, é até lá e clicar. Não, mas não é costume, não, mano. É porque é uma bosta mesmo, mano. Não, que é comodidade, é. Agora, antigamente o cara tinha que levantar e era o seguinte: o cara mudava de canal naquele. Parecia um botão de fogão, o cara girava assim pra mudar o canal. Pô, tu é velho, viu, Vitor? Aí o cara mudava de canal, pá, mudava. E o que a posição da antena que tava no canal 10, pro canal 12 já não prestava, não, no SBT, que era o 8. Essa parada aí mesmo. Aí o cara tinha que mexer na antena, aí o bombril da antena caía no chão, era mó putaria. Realmente o Vitor é idoso, viu, mano? Graças a Deus, mano, que inventaram o sinal digital, mano. Porque esse negócio do cara subir em cima da casa, mano, pra ajeitar a antena, é putaria demais. Tá bom! Rapaz, tá bom, 10, o outro tá não. E agora? Agora ficou bom. O cara desistia de assistir o programa, mano, em prol da preguiça, mano. Caramba. Achinha, e a antena, mano, não sei o que é que tem na antena, mas explicação física, mas tem um negócio que é foda, que é assim. Você tá segurando a antena, é mais fica bom. Boa, né? Você solta a imagem e dá uma chiada. E sempre tem um palhaço lá atrás a dizer: ah, fica aí segurando, tá bem bonzinho, né? Não, tá aí, agora fica. É mesmo. Que é estática? A estática do pé no chão. Acho e com a sua mão. O cara vira uma extensão da antena. É, às vezes dá até um choquezinho, né? É, dá um choquezão. Até dois já levei choque em antena, que é foda. Aqui, por exemplo, tem. Não, antena é bom. Já levei um choque na parte de trás da televisão que foi violento, viu? Choque de antena é bom, mano. É só aquela despertadinha, entendeu? Só tem naquelas televisão de tubo, mano. Nessa televisão moderna também tem. É. Aquele tubo de imagenzão, mano, aquilo dá um choquezão violento, mas os caras pegam. Eu já levei um choque naquela bicha e alguns anos depois, quando eu fui estudar eletrônica, mano. A televisão de tubo, mano, ela tem uma parte lá, mano, que acumula corrente. Tu é doido, mano. Se o cara levar um choque daquela parada, o cara perde o braço, mano. O meu pai desmontou uma televisão dessa uma vez, mano, de tubo. Ele disse que tinha que descarregar essa partezinha que tu tá dizendo. É, mas tu é doido, essa bicha aí dá um papocuzão, mano, quando o cara vai carregar. Quando o cara... Parece um tiro, mano. Acho que quando ele encostou ali a chave de fenda nesse tubozinho... Vixe, Mário! Fala-me Deus do céu, bicho. É roubar o transformador, né, o cara? Cara, tem uma bomba dentro de casa, não sabia, né? É doido. Nos peitos da televisão dessa, pronto. Né? Esse negócio do carro. Pra caralho, mano. Agora eu vou dizer um negócio, velho. A máquina da preguiça se chama lava-louça, velho. É, mano, nunca vi essa parada por aqui, ó, mano. Pois é, macho. Aqui tem, só que eu não uso não, velho. Porque mano. Pra começar, mano. Porque tu come um prato de papelão, né? Mas essas bichas lavam. É, não. mesmo, mano. Lavar, você tem que pegar o prato, tirar toda... O cara tem que tirar todo o grosso, aí bota lá só aquela besteirinha. Ouro, comer uma macarronadazão. Toda encebada. Eu quero ver se tu botar o prato na lava-louça, vai ficar em toda a cor. Aquelas panelas, um cara frito ovo, o ovozão grudado na panela. Lava nada, mas lava. Lava, lava, lava aquilo ali. Não, macho, lá na universidade, lá eu tava dormindo, lá no dormitório, lá tinha uma lava-louça por apartamento. Meu amigo, a lava-louça lá se via de escorredor de prato, meu chapa. Presta não, mas isso é a mais. Não, mano, de um negócio desse não. Eu tô dizendo pra você. De esperança, mano. Ah, mas porque hoje em dia, mano, para as famílias modernas, uma das coisas pra mim que revolucionou pra caralho foi a máquina de lavar, mano. É, e essa aqui. A máquina de lavar roupa, eu não digo nada. Aqui em casa não tem a máquina de lavar a louça, mano, mas tu é doido, esse bicho era um projeto bom, mano, porque acabava com meus problemas, mano. Se tivesse uma bicha que funcionasse direitinho, mano. Ah, eu mudei de casa, agora eu tô morando em outro estado, com outro roommate, outro esquema. Agora aqui, você vai ver, a pia é uma pilha. Eu tô falando alto aqui, é capaz dela tá ouvindo, ainda bem que ela não entende português. Fica uma pilha de prato, de louça e tudo mais. A pia aqui tem duas, são duas pias, uma duas, do lado da outra. Três pias, né? O meu lado da pia é bem limpinho, eu lavo bem direitinho dela, macho. Ela junta, porque ela só lava na lava-louça. Ela junta pra só usar a máquina de uma vez só, pra não gastar água, energia, não sei o que. Quando eu trabalhei com o Manel, mano, na mesma empresa, uma coisa que dava preguiça, mano, da porra. Era o cara ia almoçar, e o cara terminava de almoçar. Escovar os dentes, aí dava preguiça toda a vez. O cara tinha que lavar o prato, mano. Cara, eita, que pariu. Não acredito que a preguiça é de lavar o prato. A preguiça é de voltar pro trabalho, mano. Vixe, meu irmão, agora tu falou uma coisa certa, ó, mano. Meu irmão, mano, a preguiça suprema é o cara voltar do almoço na sexta, ó, mano. Vixe, tu é doido, mano. Mas porque eu não sei você, normalmente, mano, na sexta-feira eu tirava o dia pra comer num negócio melhor, né? Então, sexta-feira, o cara vai comer melhor, o cara come um pouco a mais, mas tu é doido, mano. Quando eu terminava de almoçar, o cara tomava um cafezinho, né? Sexta-feira, lá. O cara termina de almoçar, come logo aquela cocada. Ixi, meu irmão, é mesmo, doido. Toma um copão d'água, um copozão d'água, aquelas molinhas. Ele já trabalhou na construção civil, né? Quando o cara trabalha em empresa muito grande, eles contratam uma empresa pra cuidar da nutrição do cara, mano. Aí eles dão de surpresa mesmo umas cocadinhas, uma goiabada zona. Eu trabalhei na empresa massa, e lá tinha uma sala de repouso. Aí tinha umas poltronas, tinha umas esteiras, tipo aqueles negócios de... Tipo uns colchãozinhos, uns colchonetezinhos. Aí o cara depois... Tinha 2 horas de almoço. Aí o cara almoçava, era massa. Agora dá pro cara dormir demais. Exatamente. E nessa sala de repouso, macho. Tu é doido, eu ia pra lá, era batata, meu amigo. Ora, que eu dormia 1 hora toda a vida. Era mais ou menos 1 hora que eu dormia. Eu ia lá, almoçava, aí ficava lá e tudo. Mas se bem que foi mais pra depois que eu comecei a dormir. Porque tem totó, tem ping-pong lá também, né? Joga dominó, os peão. Aí eu ficava jogando ping-pong e tal, mas depois, macho, eu lá queria saber, era de dormir, mano. Porque geralmente a galera faz isso mesmo no trabalho, né? O cara almoça e vai tirar um cochilinho ali. Macho. O Manel dizendo que não, se eu fizer isso aí, eu durmo o dia todinho. Emenda, mano. É uma verdade, né? macho, mas é um cochilinho providencial, viu, velho? É um cochilinho providencial. O cara deita ali, macho, 1 hora. Eu botava o celular com o despertador em cima do meu peito. Aí o bicho vibrava, não tinha como o cara não acordar. De fato, né? O cara já. Bicho, cara, meu... o celularzinho tocando. Mas eu nunca me acostumei com essa política, ó, doido, de dormir depois do almoço, macho. Eu acho um negócio muito, sei lá, muito estranho, mano. Não, é igual chegar em casa, macho. O caba vem me pedir, mano, pra ir comprar um pão, mano. Vixe, Maria. Puta que pariu. Cara, eita, pô. Já acho o fim do mundo, de... né, tu, mano? Não, e o pior de tudo é que o cara mora na frente do Frangolândia, mano. É isso aí, que eu tenho que ir no sangue, velho. Vai de uma vez, porque se vier na... Cara, o cara, como se é que o cara pode? Deixar o cara atravessa a rua e chega no supermercado, mano. Se deixar eu me escorar, meu chá. Na cama e vem com o negócio. Ei, ali comprar o pão. O queijo. Ah, meu chapa. Queijo. É um queijinho, mano. Você é covarde. A da minha avó ali, a negada dizia: não, pão do frangolão não presta, não. Vai ali, Vi, pegar uns pãezinhos, uns 10 pãezinhos ali pra gente ali na Ideal. Ô, mano. Na Ideal. Ah, na Ideal, mano. Na antiga, na antiga. Eu só comprava na Ideal, mano. Da Ideal. Ah, tu morava. Quem acostuma o cara a ser preguiçoso também é a avó, né, mano? Porque... Ei, mas quem mandava comprar o pano era minha avó, mano. É incentivo, meu cara. Meu cara, rapaz, a avó do Vitor aí traz um movimento, viu, mano? É. Sente aqui, come isso aqui e tal. Vem cá, meu filho, né? Ei, mas é mesmo, você gosta de comer mesmo. Meu filho, você tá tão magrinho, se alimente melhor. Ei, mano, faz quantos anos que ninguém diz isso aí pra ti? Outro apetrecho ali eletrônico que deixou a galera mais preguiçosa, mano, foi o iPhone, mano. Eu acho que antigamente o cara tinha que decorar, anotar número de telefone. Por que o iPhone, mano? Não, o número de telefone tu anotava até no Nokia, não sei o que, aqueles Nokiazão tijolão. Ah, isso quer dizer, por que o iPhone, mano? Pode ser qualquer celular, então, mano. Pô. iPhone, nesses smartphones modernos, mano, o cara tem tudo, mano, aquela porra, mano. Lista telefônica, não, mapa, tem cacete, não sei o que, câmera. É, meu Deus. É. Boiola. Até pra você ver os aplicativos do Joel baixa aí, né? Ué, ué, esse aí foi estranho, viu? Do cacete, eu quero parar, eu quero passar nos aplicativos, aquele da cerveja, do sabe de luz, é o do cacete, é o lado do bem. Foi uma bosta, viu, mano? Antigamente o cara tinha que... Não, vou tirar uma foto aqui. O cara tinha que comprar o filme, revelar, passava 300 dias pra revelar uma foto ali. Eu fui no supermercado, mas lá tem uma lojinha lá dentro de o cara revelar as fotos, né, no pendrive e tal. Aí eu cheguei lá, até doido, mano, achei a cor de oito mundos, mano, parecia Isaac parecia Isaac Asimov, mano. O cara chegou assim: não, quero revelar as fotos em papel de foto. Aí eu cheguei, o cara: não, vem aqui e tal. Aí mostrou um totemzinho lá da Kodak. Aí o cara mandou plugar lá o USB. Não, vem aqui, aí seleciona as fotos e imprimir, pronto. Aí, vixi, mas que diabo é isso? É, mas tem uns cantos assim que o negócio tá tão avançado que o cara se surpreende mesmo. Eu quando fui fazer isso, eu acho que é invocado. É o atendimento self-service, né, que eles chamam. É, mas tu é doido. Auto-atendimento. Mas isso aí é, começou mesmo com caixa eletrônico, né? A caixa eletrônico também é coisa de preguiça, que antigamente o cara tinha que pegar... Fila, mano. Dia de pagamento ali. A gente tá falando de preguiça. Quem é um inseto? Né? Quem é o indivíduo? Quem é o inseto? Que pega fila na era da tecnologia, mano. Pra que vai pegar fila em banco, mano? Jogar na loteria, mano. Como é que tu vai jogar na loteria se... E tu vai na casa lotérica ou no banco, mano? Isso aí depende. Pagar a conta, né? Era da tecnologia, não dá não, mano. Paga no banco, na internet, acabou, mano. Já era. É mesmo, viu, mano? Você é doido, mas é bom demais, mano. Não é doido, o cara bota o pagamento automático, recarga o celular já automático. Mancha, filha, mancha é uma mãe, mano, praticamente. Mas tem gente que gosta de conversar com a mulher do guichê, mano. O atendimento pela internet não dá essa interação pra pessoa. É, então. Tem um chat. É muito frio, é, mano. O cara não. Só uma verdade. A negada já lançou o Skype, é pra isso mesmo. Como é que tu vai pagar a conta e comprar uma raspadinha? agora eu vou dizer também outro negócio, macho. A peãozada, macho, que não entende mesmo e tal, não sei o que, não é preconceito não, mas o cara chega... Não, vou dizer, eu dava a dica, mano. Filha da puta do... Eu dava a dica, porque o cara pegava... Não, macho, eu tinha pena, doido, eu dava a dica, rapaz, vamos fazer assim, o cara tinha um cartão de débito e crédito, é múltiplo, né, o cartão. Aí o Vitor aí é daqueles que chega logo xingando, né? Não, eu chegava, eu dizia pro cara: não, meu amigo, é o seguinte. Seu pau no cu. É o seguinte, seu pau no cu. Não, mas, cara, eu não quis, não. Eu é isso aí, isso é a cara do Vitor mesmo, viu, mano? Aí eu vi ele dizendo isso aí. Não, mano, eu cheguei no cara e disse assim: eu tinha pena, mano, que o cidadão saía pinto do meu dia na hora do almoço pra sacar o dinheiro. Hora do almoço, mano, é a hora que tá todo mundo no banco, mano. Aí eu pegava e dizia, mano: poxa, pô, vá pra casa. Pelo amor de Deus, eu dizia: não, pra que é que tu vai, pra que tu vai sacar o dinheiro? O cara ganhava, a peãozada ganhava o quê? 700, 800 reais? O cara sacava o salário todinho. Pra que o senhor tá sacando dinheiro? Aí ele disse: não, porque vou fazer, eu compro no supermercado, vou fazer a feira no supermercado, não sei o quê. Pois, mas onde é que o senhor compra? Não, eu vou no supermercado, vou no mercado. Mas o senhor já tem débito, você passa lá o cartão, já sai na hora. Não, mas eu não confio nessas coisas, né? Esse negócio de clonagem, não sei o quê. É igual o Joel aí, mano. É uma cabra, né, e tal. Velho, mas né? eu falei numa boa, doido, mas porque a galera acha que não, precisa sacar. Ah, eu não digo nada, o cara tem que sacar mesmo, tem que andar com dinheiro no bolso e tal. O cara tem que andar com dinheiro. É, agora tu sabe quem é que tu tá falando aí? Tu tá falando do Joel, mano. O Joel, tipo, o cara que deixa um real na conta, mano. É lógico, né? Ele saca tudo, mas o povo aí, levar o dinheiro dele, mano. Não. Esse doente, mano. É o Joel, mano. Cara, bota o dinheiro debaixo do colchão, mano. Eu também não confiaria num banco, não, viu, mano? Se vocês estão confiando em banco... Mas vocês estão confiando demais. Bichos, eles não são cordeiro, não, viu, menino? Cordeiro? Confiando demais no negócio de débito aí. Vão nessa, que é nessa do débitozão aí que o banco, ó. Não, mano. Como é o som, hein? Como é o som? Como é que o banco faz, hein? O banco, ó. Agora que eu ouvi a zoada, ó, parei. Oxa, meu irmão, vocês são muito fuleirados. Andei dirigindo aqui, tá, mas eu sinto saudade, às vezes eu sinto saudade do meu carro, mano, que é manual e tal. Os carros daqui são tudo automático. E o pior de tudo é que tem um negócio de um piloto automático, né, que é o Cruise Control, que é tipo o controle de viagem. Google Street View, né, instalado. Não. Quer dizer que aí não tem carro manual? Tem, pô, mas tudo, a maioria é automático. Tudo é automático. Você vê, 90% dos carros são automáticos. Tem carro manual. Aí o cara. Porra, o cara, mano, tá com saudade de comprar uma. Ei, mano, dá pra trazer um bicho desse aí, não, mano? Tá, cabe na mala. Tranquilo. Aí eu tava dirigindo aqui e, tipo, dá logo a agonia que o cara não tem embreagem pra pisar. E a perna esquerda já é mais fina do que a perna direita. Que diabaria é essa? Tu ainda tá com esse problema, mano? Uma perna melhor do que a outra. O cara vai dirigir o carro automático, não tem embreagem, não, mano. Aí o cara diz, a perna fica disfuncional. É porque o carro do Vitor, mexeu era um Chevette, o cara tinha que botar força pra embreagem e pegar, mano. Agora tu falou um negócio aí que eu senti saudade mais ainda, macho. Meu Chevetinho, mano. Era bom demais meu carro, mano. Era bom demais tirar ele do prego, né? Aquele negócio. E nada, meu Chevette era só o filé, mano. Aí tem um negócio do controle de viagem, que é o piloto automático. E eu não sei se é piloto automático, não. Que tu tá aqui dirigindo, aí na direção tem um botão, aí tu aperta. Setar o cruise control. Aí tu tá aqui dirigindo na estrada, tu bota aqui 70 milhas por hora. Aí tu marca e pronto. O carro acelera pra você. Você não usa nenhum dos dois pés, nem pra acelerar, nem embreagem, nem nada. O carro controla a velocidade a 70 km por hora. Fica bem direto. Não faz nada, velho. Só segura o volante. O cara ainda tem que segurar o volante, mano. Segurar o volante, cara. Aí, se você der um toquinho no freio, aí ele já sai do piloto automático. E você já estabeleceu o controle. Ah, mas tinha que inventar um que controlasse o volante também. É. O pior é que mas agora tem, que eu tenho que perceber que essa porra toda agora aqui tá atrasada demais, né? Porque os controles. Os automáticos daqui não tem isso, né? Macho, aqui é o Brasil, é, mano. Os automáticos aqui, daqui, né? Só tem o que é aquele... O nome, né? Só não, aquele carro mesmo. Novo lá que tem o negócio da baliza, né? Que ele faz a baliza tipo, sozinho. A coisa é. Mais automática que tem é aquele alarme de ré carregado agora. Amarra um balão, né? No... Pois é. Traseira do carro. Aí se o bicho estourar e tal, aí. Acho que é doido, é porque é foda, mano. O cara dirige, mano. Dá uma preguiça, mano. Ela tem que ir pro trabalho e tal. Não tão morto dentro das casas já. Ela tá fora de combate já. A preguiça maior, mano, não é isso não. É porque assim, mano. O cara tá pegando um ônibus e tal, bicho. Tem... Preguiça maior é sobreviver no mundo, né, mano? Tem que comprar um carro e tal. Aí o cara pensa que vai resolver os problemas dele tudinho com o carro, hein? Aí o cara vai pro trânsito, aí o trânsito vai não é. Anda, o cara fica. Puta que pariu. Que bosta essa aqui, mano. É, o cara anda pro lado, né? O motorista no ônibus. É o filho da puta de sorte, né? Cara, assim. Não, tá doido, mano. Mas é uma coisa muito abençoada o cara tirar o seu carrinho, viu, macho? É e bom, sair né? dentro do ônibus, uma puta que merda, macho. Abençoado demais. O ônibus, o cara fala em ônibus, já fica com preguiça, mano. Aqui, tá doido. Cara, fica triste, mano. Mancha a tristeza suprema. Eu passei muito mal de Topic, velho. Eu era da época que as Topic não eram micro-ônibus, não, mas era aquelas Towner mesmo, era Topic mesmo, velho. E o cara ia com o pescoço assim, né? Ei, macho, e eu alto, mano. Né? E eu com 1,87m, todo enrolado, macho. Parecia uma castanha, mano. Todo torto. Já refutaria essas Topic aí antigona, mano. Essas combizona aí. O cara parece que o cara tava sendo era sequestrado, velho. O cara abria aquela portinha. Bora, todo mundo entrando aí. O cara entrava assim, bicho. Já faz mais lá atrás. Eu pegava muito, mas era 55 ali, quando ela passava do Benfica. Peraí, pessoal, vamos adiantando aí as passagens, tá? Nosso majoritário ali, né? O Jim, né? O Jim que tá doido. O Jim estreou essa picha aí, velho, aqui no, em Fortaleza. Véio. Porque eu tinha que andar do meu condomínio ali, de onde eu morava, vizinha Expo S ali, até a Doutor Tembege. Depois da esplanada, antiga esplanada. E passava pela Vicunha, mano. Tu é doido ali, era perigoso, mano. É o final da linha da 55 era ali. E eu ia também quando eu descia. Quando eu ia pra minha avó, eu descia na Bezerra e ia andando, mano. Tem um pingo do meio-dia, mano. É, hoje, mano, hoje eu não sei mais andar de ônibus, não, mano. Aí o cara fica preguiçoso mesmo. Dude. Ih, cara, tu é doido. Filho da puta. Mas eu acho que o cara... Qual é a preguiça master aí, na tua opinião? É o cara levar a vida igual o Manel leva. Eu não tinha coragem, não. Cara, eu não tinha coragem, não. Entendeu aí, tu pegou a piada. Ei, mano. Vocês sabem aquele jogo do PC, o Portal? Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Obrigado. Já viram? Lá vai. Quando eu joguei a primeira vez aquele jogo, mano. Vixe, mas se eu tivesse uma bicha dessa... O cara sonhava com a porta. O cara já fazendo planos, né? Fazendo planos pro futuro, né? A máxima ali é que eu e o Manel, a gente ficava discutindo que a gente deveria comprar e construir uma armadura do Homem de Ferro. Vamos ali no... em casa em minutos ali. Será que é mesmo, mano? O que eu acho mais legal da ideia de vocês é que os caras imaginam se, né, a gente constrói a armadura do Homem de Ferro, só continua tudo a mesma cor, né? O cara trabalhando no mesmo canto e tal, tá, mesmo esquema. O cara almoçando no mesmo local, só que com a armadura do Homem de Ferro, né? É, vou trabalhar agora, vou voando, né? Só que é mesmo. Agora eu ficaria na preguiça máxima ali se eu aprendesse a voar. Era uma preguiça foda, né? Aí tu pesava daqui pro final do ano, ia pesar 200 quilos, não era só 100, não. Acho que eu já fiquei com preguiça de madrugada, né? O cara mexendo no computador, o cara fica com fome. Aí eu já fiquei com preguiça de descer pra poder comer, mano, alguma coisa. O cara fica aí, tem que descer, velho, tá? Também vou ter que abrir a geladeira, mano. É, mas isso aí já não é o que o pessoal chama de inanição, não, hein, mano? Aí dormia com fome mesmo ali, só com um copo d'água ali. Só porque tem um gelado no quarto. É. Aí pra todo morrer, né, a legada fez uma cotinha e instalou o frigobar, né, no teu quarto aí. É. Pra todo morrer de fome, ó. Dizer que era bom se o Joel agora estivesse olhando pra cima da CPU, vendo se cabia um micro-ondas mesmo, ó. Uma coisa que dá raiva também, mano, de preguiça ali, mano. É quando o computador dá defeito, mano, o cara tem que se abaixar pra ver a CPU, tirar os cabos. Cara, os cabos tudo caralho. O negócio da preguiça é isso aí, mano. É doido, eu já consertei muito computador, mano, mas quando meu dá defeito que o cara imagina que vai ter que abrir, mano, tá, dá uma tristeza grande, ó, mano. E o pior de tudo, mano, é que quando a caixa de ferramenta com a chave de fenda tá dentro do porta-malas do carro, lá embaixo o cara mora no terceiro andar do prédio. Aí pronto, o cara só amanhã. Eu vou querer saber de internet hoje, mano. Ah, mas agora tu falou outra coisa, mano, que é o auge da preguiça, mano. É quem mora em apartamento, mano. O cara faz um mercantil, né, e tal. Eita, mano. Aí tem que subir com as compras, mano. Né? Essa é a primeira parte da tortura, mano. O cara vai, pega as compras, sobe. Aí depois o cara tem que organizar tudo na dispensa, mano. Eu moro no terceiro andar, mano. Tem 26 anos, velho. E eu moro no mesmo prédio, mesma casa. Meu amigo, não tem bom não. E o pior de tudo é que eu sou o único filho homem, aí tem que descer pra ajudar minha mãe, né, e tal. Tem que descer. Controvérsias, né, de ser. Dá várias controvérsia, viu? Mas tu tem que ver que tu é o único filho homem, e o pessoal te usa como burro de carga, isso é até normal, mano. Agora o Rui é o Manel, esse bicho é o filho homem, mano, de macho 3, mano, e os caras tudo se escoram nesse bicho, mano. Não, aqui foi por época, entendeu? O cara ficando mais velho, vai deixando de ser o burro de carro, entendeu? Hoje em dia quem é o Júnior? Hoje em dia é o Lulu, entendeu? Antigamente era o Júnior, o Júnior era o filho único, aí depois fez o... Só podia Moro ser ele apareceu, mesmo. Pois é, podia ser só ele mesmo, aí depois apareceu o Moro, aí ficou sendo Moro. Aí o Moro ficando mais idoso, aí agora fui eu. Aí agora que eu tô ficando idoso, o meu nome dele. Percebe aí que na cronologia o Alcione nunca foi numa bodega, né? O Alcione nunca morou comigo, não. Agora, mas tem umas preguicinhas bestas, básicas, mano. Que, por exemplo, mano, o cara vai, chega do trabalho, tira só o sapato, fica já com a roupa, mano. É meia-noite, né, cara? Tá aí um negócio que eu sei que tem muita gente. Gente que tem essa parada, mal nunca tive, ó, mano. Não, do trabalho eu não faço isso, não, mas do colégio era essencial, viu, mano? E tu ainda não tirou essa faca, eu já tô pronta pra amanhã. O cara chegava na casa do mano, 7 horas da noite, aí esse bicho tem, vixe, mas vai pro colégio aí, não, mano, tamo jogando um Magiczinho aqui e tal. O cara emendava, mano, chegava aí, começava a jogar RPG, jogar não sei o que, mano, quando dava 7 horas da noite, o cara de farda ainda. E tinha outra coisa também, tipo, na minha casa, a educação lá em casa foi assim, tipo, pelo menos pra mim, né, que sou homem, quem é mulher obviamente não vai ficar sem camisa dentro de casa, mas aí, tipo, eu podia estar sem camisa andando dentro de casa, agora na hora de almoçar, na hora de comer... Não podia estar, né? Não, tem que vestir uma camisa, não pode comer sem camisa. Tem que vestir a camisa, na mesa, só na mesa. Aí, macho, aí era osso, macho. Às vezes eu pegava, macho, tirava a camisa e tal, não sei o que. Aí quando eu ia almoçar, que eu tava sem camisa, né? Pegava a camisa, tava desavessada. Do jeito que tava, eu já vestia a camisa desavessada, que era pra desavessado. Do avesso. Vai dizer, porque pra mim desavessado é a camisa. É do direito. É pra eu não ter que desavessar a camisa pra vestir. Aí depois, quando tirar, tá do avesso, eu desavessar de novo. Eu vestia, Maria. Eu ia almoçar com a camisa. Ei, mano, tô contando assim, parece que é um trabalhozão doido mesmo. Mano. O cara tem que deixar desavessado pra quando for do avesso. Desavessado pra depois desavessar e avessar de novo. Desavessando, iria desavessar. Ei, Manoel, aí na tua casa a pessoa pode almoçar sem camisa. Pode não. Pode almoçar nu? Pode não. Tem uma história aí, mano, que o Moro almoçava só de cueca, mano. ele testava a paciência do meu pai nessas horas aí. A mesa é aquela coisa família, velho. Exato, macho. É respeito e tal. É a mesma coisa do cara almoçar de boné. Tá aí. Pode não, velho. Teu pai dá logo tapazão lá no boné. Primeiro, pra começar, que eu já não uso muito boné, né? É, mas isso é porque teu pai nunca conheceu o Isaías, né, mano? O Isaías já frequentou a tua casa aí, não? Não, o Isaías não apareceu lá, até que negada não gostou muito, não, e botaram ele pra fora. Escada rolante, mas escada rolante é outro invento da preguiça ali. É, a negada pegar e vai dizer, não, mas isso aí não é preguiça não, isso aí é praticidade. Pô, então sobe os degraus, inseto, no chão. É, mano. Cheio que... de sacola na mão. Vai, era. É, mas isso é um negócio tão sério, mano, que eu conheço gente que roda um andar todinho do shopping só pra descer a escada rolante. Descer, Joel. Acha a escada rolante, mas ela é feita pra ser usado, né? Tá lá. O cara tem que usar a escada rolante, mano. E tem que andar, mano. Não é o cara ficar paradão ali, esperando chegar lá do outro lado, não. Então, mano, pra que tu não usa a merda da escada normal, mano? Tu dá a volta no, no andar todo do shopping pra pegar a escada rolante. Não, pra descer mais rápido, né? Desce no corrimão. Uma sensação de velocidade, desce, né? Desce no corrimão da escada, mano. Não tem aquelas esteiras, né? Aquelas esteirazinhas. Né? Hoje tem alguns supermercados que tem esteirazinha. Ah, me liga. O que é que tu tá falando? E não é escada rolante, né? Pro cara levar o carrinho. Zona que dá pro cara levar o carrinho de compras, né? Pela esteira do carrinho. Não, ali é porque tem supermercado que é no segundo andar. Aí não dá pra descer degrau com carrinho de supermercado, né? Aí eu fui, subi, aí subi um casal na minha frente. Ela tava andando, né? Andando aqui e tal. Aí o casal ficou meio de lado assim, deu espaçozinho pra o cara passar pela lateral, né? Como é, mano? Foi querer ultrapassar um cara numa escada rolante, mano? Não, um casal, mano. Um cara. Um casal, ó, louco. Aí eles estavam escorados. Veloz e furioso, o cara vai ter que ultrapassar. Ele estava parado, esperando chegar do outro lado na esteira e eu andando. Aí lá vai, eu cheguei perto deles, eles estavam escorados naquela paredezinha de vidro da esteira. Não, mas aí tu tá. É, na esteira não, eu tô. É, tu falou, eu lembrei de outra coisa, é rampa. Pois é, aí eu passei de lado. Aí quando eu passo de lado, o cara ficou olhando pra mim com cara feia. Ai, tomar no teu cu, meu jovem. O cara tá paradão aí, querendo que eu ficasse parado também. Aí esperar do outro lado ali. É pra porra, velho. Ai, pra porra, sua baitola. É, mano, mas toda vez que eu vou lá, mano, já fui pro shopping com o Joel aí, ele, a noiva dele aí, pra assistir os filmes e tal. Esse bicho fica paradão lá no degrau esperando até o outro lado. Por que que tu tá falando isso aí, mano? Agora porque que tem tu fica dando, mano. Não, pera aí, que ele tá falando de descer na escada rolante ou então de subir na rampa. É. Degrau, é totalmente diferente, né? Degrau é foda, degrau. Degrau, o cara pode cair, mano. Agora aqui, macho, agora aqui tem um pulo. Se o cara tropeçar. Mas é igual eu tô em Jerry, né? Chegar... Agora, o cúmulo da preguiça, mas foi o que eu vi aqui no aeroporto, mano. O aeroporto aqui, mas tem a esteira no chão, velho. É, sim. No nível do chão. O cara carregar a mala, mas ela tem rodinha, macho. É uma esteira pro cara andar, pro cara ficar parado em cima da esteira e se deslocar da baixa funda até a caixa prega, mano. É, mas isso aí foi uma ideia fenomenal, viu, mano? Fenomenal. O cara não vai andar mais, daqui a pouco tá todo mundo rolando obeso. É por isso que esses americanos são tudo gordos. Mas tu tira a palavra da minha boca, mas eu ia falar essa frase, mano. Puta que pariu, mano. Mas depois, não, depois dessa aí foi a do dia. Pera aí que eu vou dormir agora. Pera aí que eu vou me retirar agora, porque essa aí foi a extrema, mas puta que pariu, mano. Ei, mas sabe o que é que tu me lembrou? Essa esteira aí que o cara rente ao chão é pra eliminar o movimento das pernas andando, mano. Só pro cara ficar parado. Tu sabe quem foi que tu me lembrou, mano? Dos os Jefferson, não é Jefferson? O Jefferson, mano. Os Jefferson. Meu Deus. Hasta la vista, baby.